Abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Eu tenho um bom material escrito e guardado. No decorrer dos anos, em cada experiência, em cada viagem, em cada ministração, em cada fato, o Senhor vai me dando condição de guardar. E eu tenho esse hábito há muitos anos, que eu escrevo e anoto e guardo tudo. Seja pequenos fatos do dia a dia, seja assuntos, seja estudos. E essa é a fase da minha vida em que eu tenho do Senhor uma liberação para publicar esse conteúdo. E é um conteúdo que ficou lá amadurecendo, sendo aperfeiçoado, e muitos livros, muitos assuntos, e eu decidi começar por um, por causa do Dia das Mães, do Mês das Mulheres. Acabou que a gráfica atrasou e não nos entregou, só entregou essa semana, mas hoje está aqui o livro Noemi e Ruth. E nós vamos lançar, na verdade, oficialmente, semana que vem no Congresso de Mulheres, mas hoje já tem dos exemplares aqui, e ao final do culto eu vou estar lá, quem quiser pode já levar. Você vai ser tocada ou tocado pelo texto, pelo que está nesse livro, e você vai ver imediatamente a oportunidade de dar para alguém. Mais do que isso, você vai ver a necessidade de ter 3 ou 4 em casa, guardadinhos lá, porque em algum momento oportuno você vai semear na vida, não apenas de uma mulher, mas obviamente começando pela vida de uma mulher, mãe, filha, esposa, solteira, casada, não importa. Mas os homens também vão poder aprender muito do que está escrito nesse livro e receber de Deus muita ministração. Então, eu louvo a Deus por isso, né, esse material, ele está escrito há muitos anos, e no decorrer desses anos eu vim fazendo algumas revisões, e agora chegou o momento, e Deus está abrindo as portas para lançar os livros, e eu começo por esse aqui, embora já tenha o Festas do Senhor publicado. Então eu quero compartilhar com vocês, louvar a Deus pela vida da igreja, dos irmãos, porque tudo isso daqui faz parte de uma caminhada de vida. Escrever um livro é resultado de uma caminhada de vida em que você vai não só acumulando conteúdo, mas também trabalhando para publicar o conteúdo. Então eu louvo ao Senhor por esse livro, que seja bênção para a vida de muita gente, que seja bênção para a sua vida, que seja instrumento para o reino, em nome de Jesus. Mateus capítulo 24, a partir do verso 3, acompanhe na sua Bíblia. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A palavra amor aqui no original é ágape. É o amor fraternal. Poderia estar escrito também assim: e por se multiplicar a iniquidade, a consideração, o respeito, o carinho, a atenção, o servir, o se importar, a prática do amor fraternal vai se apagar, se esfriará de quase todos. Eu não preciso pregar sobre isso, você sabe que isso é realidade plena hoje. Até mesmo no nosso meio, se a gente pensar em igreja, a gente sabe das questões, a gente ouve alguém, mas a gente não se compadece, a gente não serve, a gente não se doa. porque estamos vivendo essa realidade que Jesus havia profetizado. O amor de alguns esfriará. Amém, irmão? Por que você respondeu amém? Para o que você respondeu amém? Amém significa que assim seja. O amor de muito, ou melhor, eu disse, o amor de alguns esfriará. E você disse que assim seja. Além disso, eu disse o texto de uma forma errada. Eu disse o amor de alguns. Mas, na verdade, a palavra do Senhor está dizendo que são muitos. O amor de quase todos. Significa eu, pastor Sóstenes, estou inserido nisso daqui. Se eu não vigiar todos os dias, eu vou ficando cascudo, insensível, reativo, autoprotegido. Eu vou realmente deixando de pôr em prática o amor fraternal. Então eu tenho que vigiar todos os dias. Eu tenho que vigiar aqui enquanto eu estou no culto, no altar, no púlpito, para sempre optar por uma decisão contrária ao que esta sociedade, esse ambiente de vida atual está gerando ao nosso redor, que é insensibilidade. Então eu e você precisamos colocar diante de Deus: Senhor, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu preciso fazer? O que é que eu posso fazer, Senhor, para que eu seja atento a esse detalhe? Não apenas viver pensando em mim mesmo, cuidando das minhas coisas, talvez eu expressando: oh, coitado, ai, a gente precisa fazer alguma coisa, ai, a gente precisa orar por isso. Não apenas essas expressões que na comunicação são chamadas de disfunção narcotizante. Significa, eu tenho uma ideia narcotizada, meio assim, delirante, de que eu estou apoiando, fazendo parte, realizando alguma coisa, só porque eu disse, isso mesmo, olha só. Ah, que coisa. Oh, Jesus, temos que orar por isso. Não, Senhor, eu não quero isso para mim. Eu quero realmente, não para o mundo inteiro, mas para aqueles que estão perto de mim, agir com amor. E na prática, o que que é isso, Senhor? O que que é eu agir com amor? Já que não é sentimento, já que não é algo abstrato, já que não é algo assim só do discurso. O que é agir com amor, Senhor? Porque está escrito, o Senhor preveniu que nós estaríamos vivendo isso. Agora, o versículo 3 tem um porém. Desculpe, versículo 13. Leia aí na sua Bíblia. O versículo 13 tem um porém. O amor de quase todos se esfriará, porém, aquele que perseverar. Jesus apresenta o contexto genérico, o contexto geral, e nenhum de nós temos dúvida que estamos vivendo isso. Eu não preciso gastar um minuto sequer do seu tempo aqui para tentar provar que nós estamos vivendo isso, a falta de amor ao nosso redor. Só em pensarmos na nossa impaciência ou no nosso julgamento, a gente olha para alguém, a gente olha para uma circunstância e a gente já sente um negócio assim, mas ele, mas quem? Só isso já é indicador seguro de falta de amor. Então nós não precisamos duvidar disso daqui. Porém, se eu quiser estar numa condição diferenciada desses aqui, Jesus é muito claro, eu preciso perseverar. Diga perseverar. Perseverar, aqui no original, a palavra hipomeno, que significa permanecer, não retirar-se, não fugir, não desanimar, preservar sob desgraças ou provações, manter-se firme na fé em Cristo, sofrer, aguentar bravamente e calmamente, perseverar. Mas uma das coisas que mais nós vemos nesses dias é o que eu poderia chamar pela palavra evasão. Há anos, eu e você ouvimos essa palavra ligada ao assunto escolar, evasão escolar. Aí pronto, todo mundo sabe, não só os professores, não só os diretores, o que é evasão escolar. Então começa no primeiro mês da aula, a turma cheia, mas no decorrer do tempo a turma vai diminuindo, diminuindo. Lá no último ano os que formam são sempre um grupo bem menor, porque seja as crianças lá no bairro pobre, ou numa cidade violenta, ou seja em qualquer outra circunstância, elas vão indo embora da escola. E mesmo o aluno que o pai paga a escola, ele começa bem aquecido, mas no decorrer do tempo ele vai se envolvendo e já quer só a presença, ele só quer o ponto, ele só quer ir no final ir para o churrasco, ir para o barzinho, e é uma evasão. As pessoas vão desistindo. Muitos desistem, não da escola só, mas desistem do empenho no trabalho. Ah, eu estou desanimado, eu estou assim, olha, eu estava até muito animado, sabe? Mas sabe o que é? Eu estou vendo que ninguém, sabe? Ninguém, sabe quando você está sozinho, ninguém quer ajudar, ninguém. Ah, eu também estou desanimando. É necessário perseverar. Aí eu comecei a escola de discípulos, eu estava até animado, mas sabe o que é? É que está muito difícil, porque sábado está ficando apertado, e na verdade, o domingo, aí é o único dia que eu tenho para dormir um pouquinho mais. Então, é necessário perseverar. Mas sabe o que é? Eu achei que ia dar certo, eu achei que estava tudo indo bem, mas de repente, assim, sabe, desandou. É necessário Quando eu era criança, quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. Então, menino não tem noção das coisas. Menino não tem noção do que está passando o pai, a mãe, os tios, a família, o governo. Você pode olhar no seu tempo, se você estava menino, nos dias de ditadura, você não se lembra de nada assim, de uma forma significante. Assim como nossas crianças hoje, elas podem até ouvir falar, mas elas não vão se lembrar com tanta vivacidade quanto você dos dias de hoje, na política, na economia. Menino não tem essa sensibilidade aguçada, menino não tem essa percepção sofrida, não tem, menino está menino. Mas agora que eu não sou menino, eu preciso prestar atenção em algumas coisas. E quando eu começo a prestar atenção nessas coisas, eu até acho que elas dizem respeito só ao meu tempo, à minha vida. Mas na verdade, os nossos pais enfrentaram as mesmas lutas, os nossos avós enfrentaram as mesmas lutas, os nossos bisavós enfrentaram as mesmas lutas, os homens do século passado enfrentaram as mesmas lutas, os mesmos desafios, as mesmas questões, em todas as circunstâncias, aqueles que venceram foram os que perseveraram. Nunca foi fácil para ninguém, nunca foi um mar de rosas para ninguém, nunca foi moleza construir, caminhar, vencer, prosseguir. Por isso a palavra do Senhor diz constantemente: perseverar. É necessário perseverar. Quando eu e você, já não meninos mais, descobrimos que a situação não é tão fácil quanto nos parecia quando éramos meninos, que as histórias e os acontecimentos não são tão assim leves e passageiros quanto pareciam quando nós éramos meninos, quando nós percebemos que as coisas estão nos afetando, nós precisamos nos lembrar que é necessário perseverar. Porque se eu não perseverar, eu estarei naquele outro grupo do versículo anterior, que vai perdendo o amor. Deus nos deu a oportunidade de ir à Suíça. Já é a terceira vez que eu vou à Suíça, mas essa é a primeira vez que eu vou para ministrar. E eu e a Dani fomos e nós tivemos a oportunidade de ministrar em vários cultos, em várias circunstâncias. E nós ministramos para uma igreja muito linda, uma igreja suíça. Eles têm aproximadamente 2 mil suíços como membros e têm 1.200 imigrantes de cerca de 27 ou 28 nacionalidades distintas. Então nós pregávamos, ou eu e a Dani, nós dois pregamos, enquanto pregávamos nós éramos traduzidos para o alemão, e também tinha nas cabines com os fones de ouvido alguém sendo traduzido para o inglês, alguém sendo traduzido para espanhol, alguém sendo traduzido para o italiano, e para atender a demanda daquela igreja. E ao mesmo tempo que é uma coisa tão diferente, multicultural, nós vimos assim tanta graça de Deus fluindo. E foi interessante porque nós chegamos no avião, chegamos no aeroporto e em Zurique, e estávamos lá na esteira. Eu estava conversando com a Dani algumas coisas, observando alguns detalhes ali já do procedimento de tudo, e parou um senhor do meu lado. Eu não percebi que ele tinha parado, daí a pouco ele começou a conversar comigo, eu também não percebi que ele estava conversando comigo, mas foi muito rápido. E aí eu só ouvi ele falando assim: não, porque eu estou aqui para acompanhar vocês, porque o apóstolo Paulo me pediu para estar aqui com vocês acompanhando. Eu falei assim: deve ser um crente brasileiro que veio no voo e nos reconheceu, está fazendo uma brincadeira comigo aqui. Mas não era isso, ele realmente foi explicar: não, o pastor Paulo está lá fora e ele me pediu para vir aqui acompanhar vocês. Eu falei assim: eu sou o chefe da Polícia Federal aqui no aeroporto de Zurique e eu vim acompanhar vocês. E ele mesmo nos conduziu, e eu falei com ele assim: gente, você é diferente, porque a visão que nós temos é do suíço, do europeu, é assim, mais fechado. Você é brincalhão, você tem um rosto assim alegre, você, que coisa. E ele, então depois nós ficamos sabendo, ele é casado com uma brasileira, por isso falava português tão bem, e por isso já tinha esse coração meio latino, de brincar, de aproximar. E nós fomos descobrindo muitos suíços lá naquela igreja, que eram casados com brasileiros, alguns casados com hispanos, e que essa mistura trouxe para aqueles irmãos suíços, tão bitolados, tão certinhos, uma coisa gostosa de comunhão, que a gente não vê com tanta facilidade pelo temperamento deles. Eu estava num determinado lugar, e eu ia pegar um trem, e ia voltar para o hotel. E aí, do meu lado, assim, um suíço começou a falar em alemão, brigando, bravo. E eu percebi que era com uma senhora que estava ali a 10 metros de distância, e eu vi que aquela senhora, ou ela era peruana, ou ela era mexicana, e ela não deu atenção, nem se virou. Eu só percebi tudo isso acontecendo quando ele foi, se aproximou a ela, apontou para o chão, brigou com ela e xingou e falou que não podia, e é o que eu entendi, ele falando em alemão, e ela nem olhou para ele. Eu olhei para o chão onde ele tinha apontado, e aí eu vi dois cuspes enormes, ela tinha cuspido. Aí eu me lembrei que eu tinha visto essa cena, mas não tinha prestado atenção, e ele foi em cima dela: você não pode fazer isso, que coisa. Ela nem deu atenção, e ele ficou bravo, e ele voltou para o lugar bravo, e ele entrou no trem comigo, e ele sentou, e ele olhava para ela, e eu olhava bravo, e ela nem assim. Eu falei assim: gente, que coisa interessante. E aí eu compartilhei isso com alguns irmãos lá, e ele falou assim: não, isso é real. Primeiro, o suíço vai fazer isso. Segundo, é inadmissível para o suíço alguém fazer isso. Fazer o quê? Cuspir no chão. Como é que ele vai fazer lá no Brasil? Agora, essa ilustração é só para ficar como um símbolo para você, porque o que eu quero falar mesmo é de uma infinidade de coisas que nós vimos na Suíça, no comportamento, no respeito, na integridade, no comércio, no governo, em todas as áreas, que são absurdamente admiráveis. Então, para o governo na Suíça, se você fez durante o ano apenas 57 mil francos, significa que você está numa classe de pessoas da nossa nação que precisam ser ajudadas. Então, o governo naturalmente vai te ajudar com aluguel, vai te ajudar com a escola, vai te ajudar com as compras, até que você atinja o patamar de 80 mil francos, que é o mínimo que uma pessoa precisa viver bem. E por que eles fazem isso? Porque tantos elementos, seja o não cuspir na rua, seja a bolsa ficar lá sobre a mesa e pode ficar lá um dia, dois dias, ninguém vai mexer, seja o carro aberto, seja a casa aberta, seja aquela paz, seja a ajuda, seja a cooperação, seja o respeito. Por que essas coisas? E eu fui entendendo, nós fomos visitar o Museu da Reforma, nós fomos na Catedral da Reforma, nós fomos estudar um pouco sobre Calvino e sobre Zwingli e fomos estudar sobre algumas coisas que a gente já conhece de longe, mas que estão lá, é o berço, é lá, Zurique, Genebra, e aí nós fomos vendo com tanta facilidade que aquela nação, seja na sua bandeira, seja nos seus parâmetros, seja na sua cultura, nas suas leis, está tomada por princípios da palavra. E aí nós estamos vendo que reforma não era apenas uma história, um assunto da discussão teológica entre as denominações no Brasil. Reforma era algo muito, é algo muito mais denso e profundo, que afetou nações na Europa, que mudou a forma de viver, que mudou a forma de pensar, que mudou a forma de se relacionarem, que mudaram os valores, que mudou também a forma de honrar um ao outro, de servir, de trabalhar, de atuar, e eu fiquei impactado com isso. Deus, a tua palavra. E começamos a ver ali no Museu da Reforma a vida daquelas pessoas, a reunião dos nobres, a reunião dos governantes, a reunião dos que aqui a gente chamaria de deputados, senadores, a reunião das pessoas da elite, todas em torno da palavra e dizendo: nós vamos viver o que a palavra diz. Aquilo mexeu muito com a gente. E essa palavrinha veio ao meu coração de uma forma muito forte: perseverança. Porque eu comecei a fazer algumas perguntas a alguns brasileiros. Uma das perguntas, assim: o que você acha que deveria mudar aqui? E é genérico a ideia de que o que deveria mudar é que eles não deviam ser tão inflexíveis, que eles deveriam abrir concessões, que eles deveriam deixar para lá. E aí nós estávamos em Genebra, e a palavra do irmão William e Sueli, membros aqui do projeto por algum tempo, e voltaram e estão morando lá, mandaram abraços para a igreja, nos receberam de uma forma tão linda, irmãos. Nós somos tão honrados por aquela família, o William, a Sueli, o irmão Marcelo, e foi um tempo tão precioso de comunhão com eles, e recebo um abraço deles, e o carinho que eles mandam para a igreja. Então ele veio e disse: realmente é assim, aqui em Genebra a sociedade foi abrindo concessões. Então aqui, se você burlar a lei, principalmente o turista, ele tem um pouquinho mais de tolerância. E aí você vê isso no dia a dia, e você vê uma cidade mais agitada, você vê uma cidade mais suja, você vê uma cidade mais turbulenta, você vê que vários parâmetros já são distintos lá em Genebra, que é uma cidade absurdamente multicultural, e todo mundo traz seus hábitos, seus costumes e o que pensa. E os brasileiros lá, aquilo que eu fui observando, também queriam que não seja tão inflexível, que possa um jeitinho, que possa uma coisinha ou outra. E eu fiquei pensando aquilo: mas se nós fizermos isso, se nós não perseverarmos no que foi definido, vai acontecer aqui na Suíça o que acontece lá no Brasil, onde tudo pode, onde todos podem. Uma das minhas perguntas foi essa: o que você gosta? Eu gosto daqui, de como as coisas funcionam. Mas elas não vão funcionar mais se eu não perseverar nos princípios que foram estabelecidos desde o início. Como igreja, na escola, na nossa vida financeira, no nosso casamento, na criação dos filhos. Nós estamos tomados ao redor, ou melhor, ao derredor, está o maligno rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. E como é que ele faz isso? Ele não faz isso segundo o filme satanista, ele não faz isso segundo as fantasias religiosas de algum movimento de libertação, ele faz isso da forma mais natural possível. O diabo que anda ao derredor, rugindo como ladrão, ele lança seus dardos sutis o tempo inteiro para nos fazer desanimar. Vamos deixando para depois, vamos deixando para lá, e nós não perseveramos. E ao não perseverar, nós não percebemos que o nosso amor vai esfriando. Em que eu e você precisamos perseverar? Quais são os valores, quais são os princípios que farão com que eu e você, depois de anos, 500 e tantos anos depois da reforma, ainda possamos ser uma terra linda, limpa, que as coisas funcionam? Como é que eu e minha família, no decorrer do tempo, não importa as lutas, não importa as guerras, não importa os desafios que eles passaram e nós passamos também, depois de anos, nós vamos ter construído coisas de valor, só perseverando. Por muitas vezes, qualquer dia do ano, eu sou tomado de dardos do inimigo para desistir, para abrir mão. Inúmeras vezes, como pastor da igreja, quando eu vejo irmãos que por tão pouco abrem mão, seja no culto, seja do ministério, seja da fidelidade, seja da aliança, seja de um servir, do tempo, por qualquer coisa, isso me leva a um lugar em que o inimigo lança dardo, assim, desiste dele, desiste dela, desiste disso. E a Bíblia já nos revela, eu já tive várias oportunidades que o Senhor veio falar diretamente comigo, se você proceder assim, o seu amor vai esfriar. Quais são as coisas que você precisa resgatar e perseverar? Insistir é muito diferente de perseverar. Nas coisas erradas, nas coisas cabeçudas das nossas ideias, cabe a palavra insistir. Então vale a pena eu e você avaliarmos em que eu estou insistindo. Porque naquilo que eu estou insistindo, que é uma conduta errada, que é uma forma errada, que está fora dos padrões, que está fora dos princípios, não vai prosperar, mas eu acredito feiticeiramente que se eu fizer uma reza, Deus vai abençoar e Deus vai transpor qualquer dos seus princípios e mesmo assim Ele vai fazer prosperar. Se eu andar assim, eu preciso parar de insistir nessas tolices. Eu preciso deletar uma série de coisas, de esforço, de garra, de sonhos da minha vida. Eu falo assim, desisto, encerrei, parei de insistir em coisas que não frutificam. Mas naquelas que frutificam, são os princípios da tua palavra, como aquela nação que foi fundamentada, que foi consolidada pelos preceitos da reforma, da palavra do Senhor, da busca sincera pelo reino de Deus, da forma com que eles fizeram. Eu quero fazer na minha vida, no meu casamento, apesar das propostas desse século, apesar das propostas desse mundo, apesar das facilidades que essa sociedade apresenta, eu quero perseverar em algumas coisas que são fundamentais. Quais são as coisas que você precisa perseverar? Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. e será pregado este evangelho do reino por todo mundo para testemunho, e então virá o fim. Leia comigo ainda o versículo 29. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do firmamento e os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei agora esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Jesus está dizendo, prestem atenção, sejam diligentes em prestar atenção que se a figueira já está dando folhas, frutos, significa que está próximo. O tempo é chegado. Se vocês estão vendo que o amor está esfriando em todo canto, nem o contrato vale mais, muito menos uma palavra firmada. Não é só a companhia telefônica que desonra o contrato, é generalizado. É o governo que mente. São as pessoas que mentem com facilidade. Quando você perceber que isso está acontecendo, o amor de quase todos se esfriando, persevere, porque está próxima a vinda dele. E ele virá com um clangor de trombetas, os anjos tocarão e anunciarão a sua vinda, e ele reunirá de todos os cantos da terra os seus escolhidos. Significa, irmão, que é verdade que eu e você estamos prestes a viver ou a ver o cenário da vinda de Cristo, a vinda do Cordeiro. E se por acaso eu morrer antes, com qualquer idade, ele terá vindo para mim. Se ele não vier, como está escrito aqui, nos meus dias, lá em Jerusalém, para o arrebatamento geral da igreja, eu vou me encontrar com ele antes. Então, para todos nós, o tempo que falta é do mesmo tamanho. E eu preciso que ele me encontre escolhido, perseverando. Alguns dias eu ministrei aqui sobre saber ouvir. E a palavra do Senhor diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Eu quero ouvir, Senhor. Nessa manhã eu quero ouvir quais são as coisas que eu preciso perseverar. Fecha os teus olhos. Eu quero abrir mão de algumas. Eu quero deletar, cancelar algumas da minha vida, para que eu tenha tempo, para que eu possa perseverar naquelas que são os princípios, os fundamentos do teu reino, da tua palavra. Eu desejo isso, Senhor. Eu peço que você não apenas tenha os seus olhos fechados, que você ore mesmo, Senhor. Senhor, eu quero que essa palavra faça diferença na minha vida. E eu quero sair daqui nesta manhã e tomar algumas decisões de perseverar. Eu quero resgatar algumas coisas do meu tempo com Deus, dos valores do reino. E eu quero construir uma terra limpa, linda, que as coisas funcionam, porque aqueles homens perseveraram nos preceitos do reino de Deus. Aquela cidade, a bandeira anuncia Jesus, Filho de Deus, o Alfa e o Ômega. Naquela cidade, a bandeira anuncia uma chama que se espalha para todos os lados, do mover do Espírito Santo. Aquele povo não teme a Deus como nação. O governo de Cristo não é visto na vida de todos, não. Provavelmente aquela nação seja uma das mais céticas, tanto que é uma das que mais tem índice elevado de suicídio. Mas Deus é tão fiel que até o padrão de vida deles permanece altíssimo, porque eles perseveram nas leis, nos princípios, nos fundamentos. Eu não quero, Senhor, apenas um padrão de vida alto. Eu quero o governo de Cristo na minha vida. Eu quero perseverar em algumas coisas que eu já fui abrindo mão, largando e deixando. A minha vida com Deus, o cuidado da minha família, dos meus filhos, meu casamento, minha família. Eu quero restaurar algumas questões na minha vida com Deus, no estudo, na palavra, no crescimento espiritual, na comunhão com o corpo, no evangelismo, no servir a Jesus com meus irmãos, na célula, no testemunho, no convite. Eu quero, Senhor. Se você pode orar assim ao Senhor, se você quer orar assim ao Senhor, eu convido você a se colocar de pé. Declare publicamente, se colocando de pé.